algures aqui na Boa Nova começámos a passar um tema que as pessoas identificaram logo como sendo dos Diabo na Cruz, que era o Sete Preces, um tema que pré-anunciava, de facto, vinha aí um novo álbum. E esperámos alguns dias para que no final de abril, de facto, o rock popular estivesse aí disponível para o público. Fomos desde logo criando a ideia de que iríamos ter em destaque algures, e calhou ser logo no início de maio, normalmente os Diabo na Cruz, para falar aqui deste novo álbum, uma vez que até escapou fazermos a altura sobre o EP, se bem certo que já tínhamos feito sobre o seu álbum de estreia, e o que nos permite termos novamente uma conversa com o Jorge Cruz, e assim já nosso conhecido também dos seus álbuns a solo, e que, claro, merece então aqui o destaque na Boa Nova, e que, uma vez mais, Jorge Cruz mostra a disponibilidade para falar connosco. Antes de mais, bem-vindo aqui ao Oliveira do Hospital, Jorge, ainda que seja à distância do telefone. Jorge, começar desde logo por aqui, porque temos que o fazer. Este álbum deixa logo aqui um ensejo muito interessante com Estrela da Serra, que curiosamente não fala em Oliveira do Hospital, mas fala-nos aqui em terras que são comuns a grande parte dos nossos ouvintes. Desde logo Gouveia, Belmonte, por aí adiante. Este cariz da Serra da Estrela, também associado aqui à imagem que aparece aqui do Lavrador e não só, tem muito a ver com esta noção do popular e associado também ao rock, claro. Pois, foi uma zona também que nós acabámos por vivenciar ao longo dos últimos 2 anos, uhum, a tocar ao vivo, se calhar até mais do que nas nossas vidas pessoais, e portanto foi uma zona que ficou nos nossos corações. Fomos tocar aí a alguns sítios, passeámos pela zona circundante da Serra da Estrela, tanto em baixo como mais a norte, uhum, com visitas à Serra da Estrela que fizemos como banda. E, de certo modo, a serra e aquilo que a circunda. Eu sou de Aveiro, portanto, sou um bocado nasci naquilo que é um bocado o descer para o mar, quer dizer, desde a Grande Serra, depois ainda há aquelas serras do Caramulo, etc., até chegar ao mar, mas é uma zona que a zona do centro, que também diz muito importante, né? Para mim. Uhum. Sim, e também nesse tema em particular. Houve um bocado uma inspiração baseada no livro do Aquilino Ribeiro, que é o Malhadinhas, uhum, que se passa também em todas essas zonas, para além de que outra coisa que para este disco teve alguma importância para mim foi ler as trovas de Bandarra, Trancoso, que era um sapateiro que fazia profecias há 500 anos. E, portanto, tem todo um imaginário muito forte toda essa zona, porque parece um bocado... de certo modo, dar-nos uma ideia de Portugal, um Portugal às vezes preservado noutro tempo, e que, ao contrário do Sul ou do Norte, que têm características muito peculiares, essas parecem às vezes ser as características centrais de Portugal, não é? Uhum. E por isso é que lhes chamam muito, o coração. Muito próximas de um beirão, não é? Exatamente. E a ideia aí dessa música é falar do beirão, mas o beirão também é falado noutras músicas do disco. Serras que a guerra começou. Bem crer, cabeça fria, vai marendo nos alforges, à carga de Almondego, Santa Comba do Doutor. Insurreição, insurreição, brota do vale de Mosteiros. Vão ajudar, tem chicos espertos, o gestor. Oh Deus do céu, berram tacheiros e iatas. O meu bicho vai valente e bom de cascos. Segue a estrada para Gouveia, sente-me. No peito fiel honrado, não vê balas por um triz. Dou frente ao bar da feira de Gouveia, tinto um santo. Nem pense, diz fidalgo, desses castos de verriz. Dizem que não, dizem que não, dizem que não, não há mais vinho. Mas bom mais três, é bom mais três, é bom mais três para o rugidor. Dizem que já, dizem que já, dizem que já não há dinheiro. Mas esse tão pipão e anavado deve caber o sangue do senhor. Venho vê-la, Serra da Estrela na sua terra. Estrela da Serra, eu quero vê-la. Serra da Estrela vir à guerra. Estrela da Serra, venho vê-la. Serra da Estrela na sua terra. Estrela da Serra, eu quero vê-la. Serra da Estrela vir à guerra. feito a fundo o queixo à madrugada. Vem novas que ó da guarda, julgo, espera lá por mim. Estão homens de Trancoso, de Belmonte, de Manteigas. No escuro se é ao longe, largo, marcha é meu fim. Rua da Sé, corte por cima ao ver soldados. Ladrão, esquece, ficado com o nome quarteirão. Salta o portão, procura abrigo nas figueiras. Lá consigo ouvir no meio do sarilho o bater do coração de Portugal. Boa nova, um mundo de emoções. Estrela da Serra, um banho verde. A Serra da Estrela na sua terra. Estrela da Serra, eu quero ver. A Serra da Estrela vir à guerra. Estrela da Serra, um banho verde. A Serra da Estrela na sua terra. Estrela da Serra, eu quero ver. Estrela da Serra, venho ver. Essa serra, estrela da sua terra. Estrela da Serra, eu quero ver. Esta serra, estrela da minha guerra. Estrela da Serra, venho ver. Essa serra, estrela da sua terra. Estrela da Serra, eu quero ver. Esta serra, estrela da minha guerra. A má língua diz que de vez em quando, de 50 a 50 anos, vai um beirão tomar conta de Lisboa, não é? Isso é a vertente política deste disco e a vertente de intervenção que já falámos aqui várias vezes, muito presente na Bomba Canção. Aliás, o tema que abre o disco, eu conjugo saber, também abriu o vosso concerto no Art Club de há dias, da apresentação precisamente deste álbum. Esse cunho de intervenção é inerente à maneira de estar dos próprios Diabo na Cruz? Pois, eu até nem lhe chamo bem intervenção, é um bocado aquilo que nós temos para dizer, não é? Aquilo que nos rodeia, toda a gente vive um bocado o mesmo, vivemos neste país, e mesmo a questão da Europa ou do mundo a mudar económica e financeiramente afeta-nos a todos, e portanto acaba por ser um tema que nos vem à cabeça com frequência, se calhar todos os dias, às pessoas. Portanto é mais um tema natural para as canções, de um grupo que faz música inspirada na música portuguesa, portanto faz sentido que acabe por dirigir-se para aí. Não propriamente no sentido político ou ideológico obrigatoriamente, mas os políticos fazem parte das nossas vidas, influenciam-nas. Uhum. E é como estavas a dizer, eles muitas vezes vêm para Lisboa fazer papel de governantes, quando são pessoas que vêm de lugares simples, onde as pessoas trabalham a terra, conhecem os elementos simples da vida, e depois se calhar às vezes transformam-se nos monstros burocráticos, não é? Mas somos todos do mesmo sangue. Da mesma sangue. Sanguentado e o abutre junto à cova, mas ninguém dá a jornada por perdida. Quantos filhos pelos séculos a Lisboa, de passãos a funcionários, eram moços de ovelhas, deram belos presidentes, com queda para presidiários. Bomba canção, canto artilhado para o altar das feiras. Já se foi abrir o fato, mas tu e o além ao partão. Dos heróis e vigilantes era enorme afluência. Na parada dos compadres pela desgraça ia com duas patas sozinho na penitência. E tu queres vir ensinar-me o que eu faço? Quanta audácia, Cipião! Se eu tenho arte para o lito, és para o mundo da cidade, mas qual de nós luzirá na escuridão? Bomba canção, campo aviado de olhos a monte puro. Vai ser a patela. Para a mesa do futuro. joia. Vem ânsia toda a parte. Vou andando atrás de ti só para ver o pôr do sol refletido na traseira do teu smart. Bomba canção, canto arrepiado para fechar na veia. Se era para subir, tocasses ti que eu já mandei. Pegando aqui um novo álbum, eu disse há pouco, na minha introdução, é que escapou-nos fazer um destaque na altura ao EP e recordava a conversa que tínhamos tido do Virou, de que naquela fase de desafios falava aqui que tinha interesse em trabalhar com o Sérgio Godinho. Ora bem, esse ensejo veio a acontecer precisamente nesse EP. É mais uma etapa, não é? De onde é que saem estas relações para conseguir subir degraus neste trabalho dos Diabo na Cruz? Não sei tanto como é que surgem essas colaborações, felizmente temos tido a sorte de serem coisas espontâneas, as pessoas gostarem do nosso trabalho. O nosso trabalho também é baseado numa noção de legado, não é? Interessa-nos um bocado aquilo que foi feito ao longo das décadas na música popular portuguesa e portanto, independentemente de trilharmos o nosso próprio caminho e não nos apoiarmos propriamente nas colaborações para alcançarmos os nossos objetivos, a verdade é que elas acabam por ser homenagens ao mesmo tempo que são partilhas que fazem sentido, não é? Porque no caso do Sérgio Dinho ou do Vitorino, com quem já trabalhámos, as mesmas versões que fizemos de Gaiteiros de Lisboa, são tudo homenagens à música que é inspiradora para nós. Eu não penso como tu, eu não como do teu prato, mal a dança chega a meio, o teu corpo fica fraco, eu não fui nunca esconder. Anzóis atrás do morro para buscar uma sereia que pedia socorro. Eu não penso como tu, não sou pinto de aviar que combina com quatro dedos e foge ao confessionário. Não sei, se é pior andar em vidro, só ir para onde outros vão. Se é pior andar em vidro, só ir para onde outros vão. Se é pior andar em vidro, só ir para onde outros vão. Traz-nos já aqui à fase dos desafios uma vez mais e vamos começar pelo primeiro. Imagina uma vez mais que vem aqui a Oliveira do Hospital fazer um concerto e que lhe dizem que pode ter consigo duas bandas, dois autores nacionais. Quem é que escolheria hoje em dia para vir consigo? Eu começava por dizer que ainda não fomos tocar a Oliveira do Hospital. É verdade, é verdade. Portanto, estamos provavelmente nós em falta, não é? Portanto, para com o convite. Estamos à espera que a Oliveira do Hospital nos chame para ver a festa do rock popular, antes de mais. E não precisamos de mais duas bandas para a fazer. De qualquer modo, se tivéssemos que escolher duas bandas, podíamos fazer com a banda de casaco e com os gaiteiros de Lisboa. Muito bem. Agora, a banda do casaco tinha que se revitalizar porque já não estão a trabalhar há bastante tempo. Deixaram uma grande obra, se calhar há mais de 20 anos, parece. Mas está na altura de revitalizar, aliás, hoje em dia estamos a viver um bocado isso, com os Ornatos Violeta, com o Sétimo Legião, não é? Estamos a revitalizar. Agora, o segundo desafio é este. Vem uma banda da cena internacional e que quer que os Diabo na Cruz participem no concerto deles ou, eventualmente, fazer a primeira parte. De que banda gostaria muito que viesse o convite? Epá, dos Led Zeppelin reunidos e com o baterista John Bonham renascido. Muito bem. Muito das cinzas. Nós em Portugal temos, enfim, de vez em quando, um revivalismo com os Led On, não é? Que volta e meia vão tocando também, e que tem também eles grandes, é verdade, grandes, que são uma grande banda. É, com os grandes músicos temos. Eu ouvi, ouvi. Com o Delgado, não é? Exatamente, com o baterista, o Frazão, e o Manuel Paulo, portanto, logo que o jogo, nunca vi, mas já ouvi dizer muito bem. Também já ouvi dizer. Então agora a terceira, enfim, realmente é aquela que suscita mais dificuldade, mas é esta. Querem que os Diabo na Cruz façam, para um disco de tributo, uma versão de um tema de um determinado autor ou banda nacional. Em que tributo gostariam de participar e já agora, que música é que escolheriam? Pode-se dizer as neiras neste programa? Enfim, não é uma boa hora, se calhar. Será às 19 e depois é repete ao sábado às 17, portanto, eventualmente teremos que colocar aqui um pi, mas já se sabe. Então não dizemos asneiras, mas dizemos que faríamos um tributo ao Nel Monteiro com uma música que tem muitas asneiras que ele fez. Pronto, muito bem. Então está avançado. Uma vez mais aqui, a frisar muito a ideia do popular, não é? Sem dúvida, temos artistas populares e de intervenção, no caso do Nel Monteiro, que já fez discos de intervenção muito fortes, se calhar para um pensamento mais popular, mas nós mais agradamos imediato, isso, não é? Quer dizer. Que nós de intelectuais já estamos também de cabeça cheia. Sol, ardenteira, som de luz. sendo certo que, havendo aqui este disco com o nome de rock popular, é um termo que já vinha muito do primeiro disco, do Virou. Significa que é mesmo aqui enfatizar a ideia do que vocês fazem? Sim, é um bocado clarificar o nosso som, as nossas intenções, um bocado atribuir-lhe a nossa própria etiqueta, aquilo que nós lhe chamamos dentro do grupo, e porque nos parece que este disco tinha que ser e é para nós uma síntese mais clara da nossa sonoridade e do potencial da nossa busca de misturar rock com música popular. Pronto, é esse o nome que a gente lhe dá, porque chamam-lhes muitas coisas e há outros grupos, se calhar, que fazem coisas também diferentes, mas que se tocam em realidades próximas da nossa, e nós, como encontramos na nossa busca uma coisa peculiar e única para nós, atribuímos-lhe esse nome, não é? É aquilo que são as nossas intenções. Portanto, basicamente era o que nós estávamos a tentar fazer no disco e era o nome certo para atribuir ao disco. Os santos e os meus pecados são tantos. Pego fogo à avenida e a quem traz medo da vida. Chegaram as férias, aviadas as artérias. Bailo tolo com a criança que toda a miúda linda dança. Aí a mim ninguém para, mesmo junho é mês de fada. Não se nega uma aventura. Aí de mim ninguém vira. Vai meu barco de saída dar boas-vindas à bravura. Chegaram os novos, com os saberes de muitos povos. Bem, pegaram a passoada, valerão o que nos derem. Chegaram os livres, minuciosos como ourives. Diz que vêm mundos claros, têm paixões e modos raros. Aí a mim não me preocupa, quem viu céus incendiados, viu oceanos de segura. Aí até fico agradecido, para o cevado, para o trigo, a melhor perdura. Todos aos santos, ai, ai, ai, bolela. Todos ao Porto Verde, se a tradição impera. Diabo na Cruz, junto novamente Jorge Cruz, Bernardo Barato, João Gil e o João Pedro. E agora aqui com, ou com o jogo ler e perceber, são novas participações, Manuel Pinheiro, Sérgio Pires e o Márcio Silva. Apresenta então aqui esses seus amigos de Diabo na Cruz. Então, o Manuel Pinheiro é irmão do João Pinheiro, toca percussões no grupo agora, já entrou na digressão do Diabo na Cruz do ano passado, portanto está connosco há mais de um ano, e veio um bocado para reforçar o nosso papel de bombos e caixas e adufes e ferrinhos, porque esse lado, percussão, não é? Sim, esse lado da percussão era um lado que nós queríamos explorar mais a fundo e para isso precisávamos de mais gente para o desempenhar. Para além de que é uma pessoa próxima do grupo, que já conhecia bem o grupo antes de entrar Depois, o Sérgio e o Márcio são pessoas do Porto, que eu já conheço há alguns anos, que também tocam bateria, são bateristas noutras bandas. O Márcio é baterista nos Terracota, o Sérgio é baterista nos Souls of Fire, mas são músicos multifacetados e no Diabo na Cruz tocam braguesa e cavaquinho e cantam, porque... Pronto, e chegam ao grupo por afinidades pessoais, por terem apreço por música que nós também temos apreço e por serem amigos e pessoas de confiança e abrem um bocado as possibilidades, nomeadamente nessa questão de tocarem todos bateria, podemos fazer coisas de percussão mais complexas e mais grandiosas, o que nos interessava bastante para os concertos agora. Pronto, e uma infinidade de novidades, para além de que nos deixam a possibilidade de termos uma espécie de conflito nacional entre Lisboa e Porto dentro da própria banda, que eu, sendo do centro, acho muito interessante. Vira-se para lá, para a esquerda, tenho que tentar aqui pesar as coisas, não é? Curiosamente, bem, então, mais atrás, então, tem o B Fachada, não é? Que vem aqui aparecer como convidado, nos teclados ainda, na bragueza, e na voz, assim como ainda o Luís Fernandes. Esse aparece... Mais perto daí. Exatamente. Aparece no Memorial dos Impotentes, que, e perdoa-me, mas já, desde já a minha opinião, para mim é o melhor tema do álbum. Pronto. Na minha opinião, claro, então, vale o que vale. É o tema que mais gostei do disco. Curiosamente, já o virou, gostei muito do último tema, portanto, há aqui uma sintonia qualquer que... Isso é bom, porque é importante fechar bem, não é? Uhum, exatamente. Nós neste disco quisemos começar um bocadinho mais... mais intensos e se calhar até mais difíceis de mastigar, e se calhar o disco para o fim torna-se um bocadinho mais pacífico, e para nós é interessante um disco, hoje em dia as pessoas já não ouvem os discos inteiros, são poucas as pessoas que ouvem um disco de início ao fim, mas nós queríamos que o disco mantivesse interesse e fosse sempre sendo diferente e alguma coisa se acrescentasse ao longo do disco, e para nós acabar bem é muito importante. Que tal a guilhotina? chegado o meu vizinho. Em toda a parte este passo de mau caminho. Tanto um dia destes tens à porta quase 500 um milhão. Levanta-te às caldas, só que ando a trabalhar. Passa aí na mostra o rock popular. Então vou pegar esse mote precisamente para seguir aqui a nossa conversa. Um disco é sempre uma festa, um motivo de celebração, não é? Embora os discos hoje, enfim, têm aqueles fenómenos que todos nós conhecemos, download pirata, por aí adiante. Ou o segundo disco, como é que os Diabo na Cruz vivem essa realidade? Pois é, inevitável, não é? As pessoas habituam-se, mesmo em termos de concertos, acabam por se habituar a encontrar as bandas em situações em que não têm que pagar para as ver. Ah, mas por outro lado as pessoas estão com tantas dificuldades financeiras em geral que estar a pôr a música e a cultura de fora disso como uma espécie de enclave não, também não faz sentido. Nós fazemos parte deste mundo, vivemos as mesmas coisas que o resto das pessoas e portanto jogamos com os dados que estão na mesa. Nós como grupo não temos uma editora, portanto tratamos dos nossos próprios assuntos, gastamos o dinheiro todo que temos para deitarmos os discos para fora, para podermos tocar ao vivo, para podermos ter uma obra que nos satisfaça. E é óbvio que se as pessoas comprarem o nosso disco, temos a ganhar com isso. Claro. Por outro lado, se elas o ouvirem sem o pagar também, mais vale ouvirem e gostarem do que nem sequer chegarem a ele, como acontecia se calhar em tempos, em que quando uma pessoa não comprava um disco também não o conhecia. De modo que isto tem prós e contras, e nós vivemos neste tempo, não vamos ser nós a definir as leis exatamente, tentamos é fazer as coisas à nossa maneira. E a nossa maneira é uma maneira independente. Pronto, e a nossa opinião é que as pessoas farão o que acharem melhor nas suas consciências, né? Alguma pessoa que acha que é mais importante para ela ouvir e que não tem dinheiro para comprar o disco, nós compreendemos perfeitamente. Só se houver uma pessoa que sente, vou ajudar este pessoal, gosto muito do disco deles, vou comprá-lo no iTunes ou vou à loja comprá-lo, fantástico. Nós em particular achamos que este disco, assim como a edição do Virou, que tem o Combate EP, são discos bonitos, são discos que têm a informação toda, são discos que têm as letras que se calhar muita gente, quando está a ouvir, tenta perceber, mas aquilo é muita informação e é importante ter a possibilidade de as ler porque é uma parte muito importante do nosso trabalho. Este último disco também tem um póster com uma capa fantástica. Precisamente é isso que vos falo de seguida já. Porque portanto, há razões para ter o disco. O disco também não é assim tão caro. Há razões para ter o disco quando uma pessoa é fã e gosta mesmo do grupo e quer ter uma relação mais profunda. Se quiser ter uma relação mais imediata, ouvir no YouTube ou sacar num download ilegal, epá, isso do que é legal ou ilegal é muito relativo, não é? Eu conheço muitos amigos que fumam tabaco de enrolar e que não é legal e não é por isso que eles deviam ser presos. Claro. Enfim, voltamos aqui à ideia um bocado de que o disco acaba por ser um cartão de visita para os concertos, não é? Pois, na prática depois acaba por ser, não é? Nós vivemos muito e com intensidade neste grupo em particular os concertos ao vivo. Porque as músicas são, pá, puxam-nos para fazer um concerto ao vivo forte e nós sentimos-nos bem e confortáveis com as nossas canções e é óbvio que é aí, também foi aí que o Diabo na Cruz ganhou a maioria do seu público, parece-me que foi nos concertos. Sim, e a sonoridade temos como Tão Lindo, ou Loucos Tão Certos, ou Combate, ou Dona Ligeirinha, enfim, são temas que seguramente ao vivo as pessoas acompanham, portanto já faz parte do seu... Sou imaginário. Sete preces para evitar o que mereces, para falsar se tu quiseres, para emendar o que virá. Sete rezas numa só colher de chá. Boa cama, boa encosta e mau sofá. Sete pagas na gestora das noitadas, lumarias fangadas, má fortuna e mal pagar. Mal respeito, mal cofa, mal deitar. Mal emprego, mal canseira e mal cear. Quer tu queiras, quer não, os tempos são de continuar, não é mau. Pouco importa o quanto tinhas, saqueado sem espinhas. Rico em suor e prendas minhas. Falas para mim, tens o dom dos maus seios sem fim. Mas mal o vento muda a direção, o teu telhado chama a língua, pinga como água de seringa. Para evitar o que mereces, para falsar se tu quiseres, para emendar o que virá. Sete rezas numa só colher de chá. Boa fama, boa cura de erva má. Sete raios concentrados em favais. Sete monumentos cais, sete arduras de assaltar. Sete formas de ter esforço até errar. Sete noites de chuva em alto mar. Passar se tu quiseres, para emendar o que virá. Sete rezas numa só colher de chá. Boa cama, boa encosta e mau sofá. Mas há pouco estávamos aqui a falar da componente gráfica da poesia, porque do interesse em ter enfim, a componente gráfica como aliciante para que as pessoas tenham a obra em si, o trabalho. Esta componente gráfica teve muito cuidado também de seguir este mesmo conceito do popular, não é? É um trabalho de Faria, não é? De J. Faria. Estão satisfeitos com este trabalho assim, e com esta apresentação que existe para este... Sim, com a ilustração do Nuno Saraiva, que é um ilustrador que faz coisas muito interessantes já há algum tempo e que nós vimos logo que poderia ser uma pessoa adequada para interpretar as nossas ideias. Nós conseguimos, na minha opinião, neste disco, tal como no primeiro, ter imagens de capa que correspondem um bocado às nossas intenções musicais. Isso só por si já não me parece, não foi muito fácil de conseguir, mas acho, quer dizer, deixa-nos bastante orgulhosos, porque ajuda também as pessoas a perceberem as nossas intenções, o lado lúdico do nosso trabalho, mas também o lado sério. A capa deste disco entusiasmou-nos imenso, porque acho que mistura a realidade rural portuguesa com a modernidade ao mesmo tempo, com a banda, o que a banda faz, assim como no Virou acontecia isso, mais através daquela minhota de óculos escuros. Exato. pronto, nós gostamos muito desse trabalho, é importante, é uma parte importante da forma como nós comunicamos a nossa música às pessoas. Falou há pouco então também da questão dos concertos, e enfim, estamos na altura das queimas, não é? Onde também os Diabo da Cruz têm tido muita participação, porque são bastante requisitados, felizmente. A saída deste rock popular significa que é um novo ensejo para a continuação de muitos concertos que aí venham. Bom, nós esperamos sempre que assim seja, claro. Sem dúvida nenhuma. Antes de mais, permite-nos ter mais repertório de que gostamos e que fomos nós a fazer, e estamos a tentar entender um concerto diferente, um bocadinho mais longo do que era antes, e tem feito sentido. Nós, principalmente no Porto, o disco tinha 4 dias, se não me engano, nas lojas, e foi incrível e surpreendente ter as pessoas a cantar as músicas novas exatamente da mesma maneira como estavam a cantar Os Loucos Estão Certos, ou Tão Lindo, ou Dona Ligeirinha, a conhecê-las na ponta da língua. Isso deixa-me tipo, pronto, meio arrepiado, não é? É especial. A ver as músicas novas a fazerem isso também é especial. Hoje em dia, se calhar antes nos concertos as pessoas cantavam 5 ou 6 músicas, agora já cantam 10 ou 12 do concerto, isso é fantástico. os moços que riem nos barcos não vieram pela Santa, vão descalços, têm tanto esquecer. Tu e eu queremos algo que a quem diga estica a conta, quem sabe luzia, se é nós que a vida quer. Este disco, desta, enfim, quando estavam a ser criados? Não, foi um disco que foi criado mesmo, foi preciso parar para o fazer, porque ao vivo, o trabalho ao vivo foi tão intenso durante 2 anos que sobravam 6 meses mais ou menos entre começar a fazer e ter que ter cá fora. Portanto, foi mesmo parar para fazer o disco, horas e horas a fio, todos os dias, desde o compor ao ensaiar, ao pensar e repensar. Fizemos muitas canções até chegarmos a estas 10 finais, ficaram muitas canções de fora. E pronto, foi um trabalho de tipo exaustivo, muito pensado, muito partilhado, muito discutido também dentro da banda. Foi um processo que, se calhar, se tivéssemos tido 2 anos para fazer, ainda teria ido mais longe. Mas nós sabíamos que tínhamos pouco tempo e queríamos aproveitar esse tempo para chegar ao melhor resultado que conseguíssemos. Portanto, foi assim uma coisa muito concentrada. Mas sim, ficaram facilmente umas boas 20 ideias de fora. Pronto, não falta produtividade ao Jorge Cruz. As flores pelo chão, pisadas desde o baile, o vento frio, só mulheres de chá. Tudo me contaram quando eu dei azar de Espanha. Uns desceram para o sul, eu fiquei a ver e dar. Ai de mim, não faço nem ideia. Prometi partir na lua cheia. Paro para um bagaço na estação. Nos olhos de um beirão vejo fera de fronteira. Ir para Angola pode mesmo ser salvação, ou São Paulo receber calor de um povo irmão. Ir abastecer e há quem dança. Promessas de verão, os marinhões as quebram, praia fora vão. Se águas mais pegam, não posso mais esperar que a terra se levante, ser firme. ir-me procurar, quero ir para adiante. Ai de mim, se tudo é ao contrário, dar o dia, cumprir nosso fadar. Acabo de engolir num rotulão, perguntou o bombeiro se isto era necessário. Embora pode mesmo ser a solução, ver trabalho, brilho, recompensa pela aflição. Mas se isto não mudar, eu não descanso. Tem um disco novo, falámos aqui em concertos. Sente que, ou o segundo álbum, a banda está cada vez mais coesa, cada vez mais certa de que este é o seu caminho? Sem dúvida, isso passa até pelas relações pessoais, não é? Pelas cumplicidades, a forma como as coisas já não têm que ser explicadas. Nós já percebemos todos, pá, vimos de sítios diferentes, se calhar algumas destas ideias de misturar e de conhecer melhor a música tradicional portuguesa. Eram mais distantes para alguns dos membros da banda, hoje em dia já estão muito bem assimiladas por todos, já toda a gente entende muito bem o que é que estamos a tentar fazer. Isso torna-nos mais fortes e mais unidos, portanto, essencialmente, pois, porque na vida nós podemos tentar muitas coisas, mas as relações acabam por ser as coisas mais importantes, não é? E só o facto, epá, a risota que é, e o ambiente que é a nossa carrinha e os nossos concertos, pronto, é daí que vem a nossa música hoje em dia. E este disco, o pessoal da banda tem dito isso bastante. Acho que é um disco que tem essa diferença, né? Reflete um bocado experiências de banda, até menciona a banda e menciona a nossa vida ali no meio, sendo que no fundo se dirige também ao país, às suas paisagens, às suas ansiedades. E pronto, sim, acho que a banda tem cresceu bastante com os últimos anos. Jorge, uma vez mais, agradecer a disponibilidade aqui para a Boa Nova e, claro, voltamos a marcar encontro para um dia destes, para quando um novo trabalho, e vamos procurar estar mais atentos e esperar que não nos escape, para que, enfim, tudo isto justifique que volta e meia possamos falar com o Jorge Cruz e os seus projetos. Obrigado. E, claro, vamos esperar que um dia destes haja mesmo aqui um concerto em Algarve Hospital, para que os possamos receber em grande aqui à Beirão. É isso, nós há poucos sítios ainda não tínhamos ido. Portanto, aqueles onde não fomos, somos como os velhos pioneiros, queremos explorar, queremos conhecer, queremos ver o rosto das pessoas e dançar com elas, basicamente. É o nosso pedido. Um abraço, obrigado por tudo, João. Um abraço. Adeus. Choram pioneiros, ser simples, bem amados, têm sonhos delicados e vontades de quem só faz por ser pessoa. Não temer vida que doa, pulso firme no machado, a trilhar mais além. São fera, feques, mera, pera, aberto, bem o olho. E do velho no escuro, cabal no florido. Por mais ferro no arado, só da vinha do focado. Capular depressa a fugir. E a banda pergunta à hora em fundo. E a banda pergunta à hora em fundo. E a banda pergunta à hora em fundo. O que é que é que é que é? Café de espionagem. Onde param os soldados das horas primordiais? Esquadrão de pioneiros amam perigos e aventuras não se voltam. Aventuras são a sua própria leve entre ocupados. Seus irmãos abananados, espalhados sem critério pelas contadas do rei. Pepe cabra na aldraba. Sobras do tesouro, vira prata, empanha ouro dos botins do país. Diz o cerro claridade, diz o sul de sanidade, diz o mundo com verdade, toda a gente diz. E a banda pergunta ao homem que funda. E a banda pergunta ao homem que funda. E a banda pergunta ao homem que funda. O que é que, que é, que é, que é? Que é feito de espionagem, dos não espionagens, deuses sempre prontos a agarrar o mundo inteiro. Que é feito de espionagem. Param os soldados das horas primordiais.